Alameda dos Anjos. Vocês completaram meu decto mórfico. Mas, francamente, estou cansado de suas caras feias e de suas presenças insignificantes. Vocês vão voltar para a construção e saltarão para seu destino. Isso mesmo. Bye, bye. Aloha. Bye. Arrivederci. Hasta la vista, baby. Até nunca mais. Não queremos mais vocês. Tchau. Tchau, patetas. Finalmente, o momento da verdade. Morgan, deixe-se fluir. É comigo mesmo. As minhas criaturas estão vivas. Vivas! Eu disse vivas! Agora as minhas máquinas destruirão a cidade. Pessoal, saca só. Inacreditável. Vamos, galera. Mas com calma. O que você acha? Esperem aqui. Yeah!